DJ Bugas, MC Gui na voz, é os 4M na pista. E é desse jeito, meu mano. Avisa as mulheres solteiras, hoje o jet é insano. E de nave um voo plano, a caminho já tô lucrando. E apenas pensando que hoje o jet é insano. E nave é um Pelé, não acompanharam o ritmo após a noite é fuga. Virei seu sonho, um ritmo sem vincular amor. Não caio no seu que é, hoje me mudou. Não gasta sola, pois é, e nem 18 ele tem. Mas já revira seu mundo, nasce o sentido valé. Quantas amas pra um vagabundo só em pensar em vencer. Vitorioso meu mero, hoje tem a de deter. Ontem só tinha chinelo, a coroa agradecer. Por me pôr no mundo belo, olha bem como nós tá. Dá um close e percebe pra mente dela vagar. Tem bala e dobro black, não virei falar o que as quatro queriam ouvir. Hoje o drive é 5 estrelas pra nós 5 usufruir. Hoje o drive é 5 estrelas com o MC. E agora parti pra outras diretrizes. Minha origem é daqui, mas gozo em Alphaville. Minha origem é daqui, mas gozo em Alphaville. Acordei, agradeci por mais um dia. E me deparei que ao meu lado estava uma desconhecida. E nada controverso, tanto honesto, nato contador de dólar. No limite pro sucesso, e na paz, só na fé, pra você contar história. Minha cota garantida, pois após a corrida vou comemorar. E quem sabe, algum dia, a colheita me traga tudo dados. Eu já repensei no endereço, indefinida quantia das notas. E por isso, já previsto, partirei por enquanto roda. Futurista, tô nas vistas do mundão dos bacana. Cê que sabe, ó a pista. Mole, música, mulher e marihuana. Mas talvez não entende. Essa ideia crescente ao seu dia a dia. Meu simples vocabulário vem orientá-lo a sair da mira. Já liguei o passanatan. E eu te já amanhã a coisa fica séria. E no baile consumo de whisky tá certo. E brinde uma cinco perverso de tabela. Segui elas a caminho do drive. Ficaram citados na rede uma selfie. Me chamou de chefe, tipo rei nas madrugadas. O que é o que é? Dos menor, porém, contrariando a maioria, nossa aposentadoria tá antes do Enem. O que é o que é? Incrível, impacável, pois é. E o dono de grife com certo e quente não é pra qualquer. O que é o que é? Incrível, impacável, pois é. E o dono de grife com certo e quente não é pra qualquer. Falou que nunca muda, te peguei na curva, passei de X1. Sua mente não maquinou nada, ficou afetada de um jeito como um tum-tum-tum. Após isso, ficou nítido, viu de perto o risco do abismo cair. Tipo cega sem vídeo, calada, não diga mais nada, já compreendi. Muita fala da boca pra fora, duvida de agora, tá muito cruel. Diz agora pra sempre, se cara e pôs após o drive, não quero escarcel. No tal tema, sou protagonista, não sendo egoísta, faça a divisão. Se habilite nesse tiroteio, cuja certeira é o seu coração. E aí, DJ Bugas, vai! Baseados em fatos reais, aqueles em quais faz que você desacredite. Dócil no duelo, jamais. Diga adeus à paz, foi bye bye, love e desiste. Diga adeus à paz, foi bye bye, love e desiste. Vem cá, zona North City, vem aqui fechar com a gente. Os menores sem limite, terrível e atraente. Outro pique, outro nível, instinto de animal. Vem que a zona Norte City traz efeito colateral. Vem que a zona Norte City traz efeito colateral. 4M é outro pique, faz efeito colateral. Então vai segurar os 4M na pista. Porra! DJ Bugas. Rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat, rat